Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Bom Dia, Antena Web. Pois é, pois é, é quarta-feira, dia 13 de abril de 2016. E isto hoje está muito difícil, é verdade. Uma dificuldade enorme por causa da minha voz, que está numas condições deploráveis. É verdade, mas enfim, quando se gosta do que se faz, nós vamos marcando presença. Ontem realmente não foi possível, devido ao facto da minha saúde não estar a passar por momentos muito bons. E fossem estes todos os meus problemas, infelizmente são outros de maior gravidade, mas o mais importante é que, como eu disse no sábado, aqui a Adriana Flora, que está comigo no estúdio, vivo e lúcido. E essa é a parte para mim mais importante. Enfim, daquelas coisas que nem é bom pensar, dadas as tantas coisas que foram acontecendo nestes últimos dias, mas que mesmo assim não abalam aqui a Antena Web, que está, bom, um espetáculo, eu acho. Bom, vamos seguindo com mais música, nesta edição, aliás, quando são 10 horas mais 17 minutos, o nosso Bom Dia Antena Web, que eu espero que lhe possa trazer a Guia dos Astros, a rubrica Poetas, também o Minuto de Saúde com o João Marques e, como é lógico, como não podia deixar de ser, o Acordo Ortográfico. Vai ser assim até às 12, depois logo veremos o que é que vai surgir por aí. Bom, Agir com Make Up, música nova do cantor Filho de Paulo de Carvalho, e logo depois vamos seguindo com música de Ângela, chama-se Histórias de Amor. Assim seguimos nesta edição do nosso programa, que dá pelo nome de Make Up. Sucesso no nosso Bom Dia, Antena Web. Ela é linda sem make up, ela é perfeita e quando se deita não precisa de make up. Ela é linda, hey, ela é linda, linda sem make up. How's it, yeah? got it. Sem batom, yeah. Ela foi abençoada, yeah. Com o olhar, com o dom, yeah, de parar o trânsito na estrada. E ela não precisa, yeah, de se pintar para provar que ela não precisa. Para que inventar se ela é? Ela é linda sem make-up. Ela é perfeita e quando se deita não precisa de make-up. Linda por dentro como é por fora. E se ela não lutar, então vou dizer que mesmo quando acorda, ela é linda sem make-up. Ela é linda, é, ela é linda, linda sem make-up. Quando ela vai sair, ela quer mudar. Por isso pinto os olhos e põe pestanas para melhorar. Mas melhorar o que ela já é perfeita. Eu gosto dela de qualquer maneira. Muitas vezes ela acha-se feia. Pode ser que um dia ela veja que ela não precisa de se pintar para provar que ela não precisa. Para que inventar se ela é? Ela é linda sem make-up. Ela é perfeita e quando não precisa de make-up. Linda por dentro como é por fora. E se ela não lutar, então vou dizer que mesmo quando acorda, ela é linda sem make-up. Ela é linda, é, ela é linda, linda sem make-up. Ela bem quer tentar. Se ela, ela é linda sem ver. E quando se deita não precisa de make-up. Linda por dentro como é por fora. E se ela não notar, então vou dizer-lhe que mesmo quando acorda, ela é linda sem make-up. Ela é linda, é. Ela é linda, linda sem. Ela é linda sem make-up. Precisa de make-up. Oh, linda por dentro como é por fora. E se ela não notar, então vou dizer que mesmo quando acorda, ela é linda sem make-up. Oh, ela é linda, é, ela é linda, linda sem make-up. Got it. De amor, quando são 10 horas e 24 minutos. Toda mulher gosta de um doce pecado, de uma faca. É muito bom estar consigo, ouvinte. E esta é então a música que ouvimos de Ângela. Há muito tempo que não ouvimos aqui, ela nunca passou no Bom Dia Antena, não é? Passa agora. E eu francamente ainda nem sei bem como é que está o tempo lá fora. Mas porque eu hoje não saí lá fora devido à minha situação, à minha voz. Mas sabe uma coisa, ouvinte, eu gosto muito de estar consigo e espero realmente que o ouvinte possa apreciar esta nossa emissão apesar de todas as circunstâncias. Até parece que se me abre a voz. É que é gratificante estar consigo. É para mim uma grande alegria. E eu tenho tido nos últimos tempos muitos contratempos, e já não estava... Aliás, eu não estive consigo ainda no Bolinho de Noiva esta semana. É a primeira vez. Mas pronto, é o que é possível, quando é possível. Né? Então, pronto, o mais importante, e eu fico muito contente por isto, o mais importante é que efetivamente a Tenoeb tem tido os seus dias como há muito não tinha. Pelo menos aquilo que eu tenho experienciado, tenho visto, tem havido muita programação a decorrer, tem havido muitas coisas que vão passando por cá e é de veras, sei lá, gratificante, o que se lhe possa chamar. Eu gosto muito de... Não sei, eu fico com isto na minha cabeça porque eu realmente eu para mim é mágico ver toda esta evolução da Antena Web tão pouco tempo e sei lá, enfim, hoje estou um bocadinho mais sensível. É da situação, vá. Mas pronto, 10 horas 26 minutos. Guia dos Astros, depois Teófilo Granja com Gosto, Gosto de Ti e por fim a música dos Smack. Chama-se Meia-Noite na Cidade. Mas antes... Horas com Ponto de Dia com Jane de Paula. Guia dos Astros. Oi, bom dia! Muita animação nesse dia. Guia dos Astros tá vindo aí, ó, e trazendo dicas para você de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Arianos, no trabalho, cuidado para não assumir responsabilidades acima do que você pode dar conta. Afetivamente, os bons ventos estão soprando a seu favor e, por isso, aproveite o astral para esclarecer qualquer mal-entendido que possa ter abalado a sua relação. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Taurinos, já que a sua concentração não está favorecida em nada, o melhor é ter muita atenção nas realizações das suas tarefas no trabalho. Afetivamente, o cenário astral lhe deixa mais autoconfiante, mas é conveniente evitar as cobranças na sua relação. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Gêmeos, a sua vida profissional vai exigir que você haja com mais autonomia. Aposte na sua determinação para procurar o caminho certo para solucionar os seus problemas. É hora de colocar os seus talentos para fora. Afetivamente, você também vai precisar se livrar de algumas amarras. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Câncer, não se descuide da sua saúde. Se possível, peça ajuda aos seus familiares para resolver os problemas domésticos. No trabalho, as tarefas atrasadas precisam ser atualizadas. A2, você pode mexer no passado e isso pode lhe trazer a chance de se envolver numa aventura. É isso aí, pessoal. A gente volta bem rapidinho. Fica por aqui, Guia dos Astros. Guia dos Astros, com Jane de Paula. Por meus olhos que são verdes, tu não te perdes e ando sentido. Mas nos teus acastanhados, por meus pecados, ando perdido. Este amor desencontrado é meu pecado, minha loucura. Amar a quem não me quer, fazer sofrer quem me procura. Gosto, gosto de ti, porque sem ti a vida não presta. Gosto, gosto de ti, e ao pé de ti a vida é uma festa. Vem, vem a meu lado, de cá sentado andar por aí. Vem, que quase que aposto, que sabes que gosto, que gosto de ti. Se te vejo quando canto, tem outro encanto minha canção. Porque ao ver o teu olhar no meu cantar há emoção. Se olhares meus olhos verás que és capaz de compreender que

Ana Sofia Gonçalves, esta voz bonita que ouviram dos Smack. Agora vamos para aqui dos astros, segunda parte, quando já são 10 horas e 35 minutos. Vamos ter, depois da Guia dos Astros, música nova de Lucas e Mateus. Chama-se Os 10 Mandamentos do Amor. E vamos também ficar com um beijo de amor e paixão, recordando a bonita voz da cantora Angel. Numa altura, eu acho que é possível ouvir uma chuvada descomunal, categoria. Ah, isso, senhora. Guia dos é por causa disto que estou assim. E estou assim por causa disto. É sério? É por causa da chuva. Enfim, é inverno, não é? A gente entende, mas só porque é inverno. Guia dos Astros! Opa, já estamos de volta falando para você de Leão, Guia dos Astros, Leoninos. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. É hora de deixar o seu lado ambicioso fluir. Não tenha medo de correr atrás dos seus objetivos. Sua intuição será a sua principal aliada neste período. No romance, o melhor a fazer é programas a dois. Há possibilidades de momentos muito quentes. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virgem, assuma os seus problemas e não delegue ao outro o que é de sua responsabilidade. No trabalho, cuidado com as armadilhas emocionais que alguns colegas podem preparar. As relações estáveis, vive um dia intenso, mas demonstre afeto, não só com palavras, ok, virginianos? Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Libra, tudo irá correr bem neste período se você conseguir agir com confiança e afastar os pensamentos negativos. Sua criatividade pode lhe render uma boa fonte de dinheiro extra. Afetivamente, uma nova conquista pode lhe deixar bastante animado no dia de hoje. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, talvez seja o momento de quebrar um pouco a sua rotina. Coloque sua criatividade para funcionar e busque a companhia de pessoas que possam ser seus aliados. Financeiramente, uma boa oportunidade deve se apresentar no dia de hoje. Afetivamente, os programas A2 estão favorecidos. É isso aí, pessoal. Guia dos Astros vai, mas volta rapidinho. Aguenta aí. Guia dos Astros com gente fala. Ai, ai, ai. É os 10 mandamentos do amor. É assim que se conquista. Vai! Os 10 mandamentos do amor. Para conquistar uma mulher, tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Os 10 mandamentos do amor. Para conquistar uma mulher, tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Primeiro tudo começa com a paquera, o seu olhar bem dentro do olhar dela. E com jeitinho lhe tire para dançar, dance macio pra ela se aconchegar. Segundo papo pra derrubar avião, suavemente já pegando a sua mão. Terceiro é um cheiro pra sentir o seu perfume, olhando as outras pra ela sentir ciúmes. O quarto é brincar no escurinho, ser um lobo mau e ela um chapeuzinho. O quinto tem que ser bem safadinho. Presta atenção, agora é o sexto mandamento. Ela não vai esquecer um só momento. Repita a dose se sentir que ela gostou. Na hora H me chame de meu amor. Sétimo toque, ele fala de paixão. Fala somente das coisas do coração. Oitavo mandamento diz para jurar, me ser fiel até a morte lhe levar. O nono você diz que vai voltar, diz que amanhã vai telefonar. E o décimo, deixa ela esperar. Os 10 mandamentos do amor. Para conquistar uma mulher, tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Os 10 mandamentos do amor. Para conquistar

Nós já estamos então com 10 horas e 45 minutos. Agora vem uma sequência de 4 temas que eu espero que o ouvinte possa apreciar e que possa então dançar até, se for o caso, ao som de alguma destas melodias. Ah, hoje, atenção, porque hoje vamos ter uma coisa importante a acontecer às 19h45. O Benfica pode marcar a presença pela primeira vez em 26 anos nas meias finais da Liga dos Campeões. A tarefa é difícil, é David contra Golias, mas nós acreditamos que o Benfica pode hoje vencer por uma margem de 2 golos a equipa do Bayern de Munique. Se tal acontecer, eu digo por uma margem de 2 golos porque pode ser 2-0, pode ser 3-1, pode ser 4-2. E portanto é que o Benfica vence por uma margem de 2 golos, 1 não chega. E portanto, se assim for, a equipa do Benfica pode fazer história. Se deixar cair por terra o enorme Bayern de Munique. Será que sim? Será que não? Vamos sabê-lo. Para já, quando são 10h46, vai ser tempo de ouvirmos Pet Shop Boys com Example, tema Thursday. Logo depois, música de Demi Lovato com Let It Go, ainda Sia com Cheap Thrills e, por fim, a música de Sidi Mansour, chama-se Miria. Bem-vindos, se só agora chegaram, bem-vindos ao Bom Dia Antena Web. Eu espero que gostem desta nossa emissão. Fico convosco até às 12 horas. Bom dia! Memory lane, but you're never gonna feel the same. But you're never gonna take the blame. Change your name, now you out the game. So you head outside, feel the rain. Something in your brain can't break the chain. Same mistake again, fake the pain again. Day to day, you're proud, wake you, wake you now. Holy cow, you're in doubt. You left and now you feel down. Your heart lies back in that town.

De volta, ouvintes, depois deste tema que acabou e que... Bom, nós aqui estamos, não é? Vamos ficar agora aqui nesta edição com mais música, quando já são 11 horas mais 4 minutos, mas antes, Guia dos Astros. Vamos à terceira, parte desta, terceira e última parte desta nossa Guia dos Astros para, quarta-feira, dia 11 de abril, aliás, de 13 de abril de 2016. Depois, eu gosto muito destas músicas e hoje quero partilhá-las consigo. São elas Rednecks, Wish You Were Here e também música dos Within Temptation chamada Memories. Mas, antes de tudo, venha daí a Guia dos Astros com a Jane de Paula. Alô, ouvinte, confia agora. Guia dos Astros. Opa, já estamos de volta, Guia dos Astros, para fechar com Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Sagitarianos, procure ser claro em tudo aquilo que for dizer. Você corre o risco de prejuízos por ser mal interpretado. Evite confronto com pessoas autoritárias. Espere um momento melhor para reagir de forma incisiva. O momento favorece os encontros românticos. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricornianos, o desafio de hoje será ficar longe de fofocas e de pessoas negativas. Procure manter o seu alto astral, pois este será o fator decisivo para você obter sucesso nas suas iniciativas. Afetivamente, você passa por um período de renovação que será positivo. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquário, procure vencer a preguiça, porque boas oportunidades na sua carreira profissional devem aparecer se você demonstrar disposição. Procure não falar muito, uma vez que sua comunicação está prejudicada e você corre o risco de ser mal interpretado também no dia de hoje. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Peixes, o período exige que você esteja focado nos seus planos e veja as coisas com realismo. O momento também é bom para colocar novos projetos de seu trabalho em prática. Sua vida financeira pede atenção. Afetivamente, não seja tão teimoso e nem tão radical. É isso aí, pessoal. Guia dos Astros agora de volta. É só amanhã. Beijos, até lá. Wish you were here, me or my countryman. Wish you were here. Wish you were here. Don't you know the snow is getting colder? And I miss like hell, and I'm feeling blue. Wish you were here, me or my countryman. Wish you. Temptation, 11 horas 14 minutos. Quarta-feira é dia 13 de abril de 2016. Sabe quem faz anos hoje? Pois é, eu não sei. Desconheço completamente. Vamos à rubrica Minuto de Saúde. Ora, como não tivemos programa nem na segunda nem na terça. Aliás, segunda-feira acho que tivemos, não foi? Já nem me recordo bem. Eu estive meio gás mesmo nesse dia. Então, vamos ter hoje a rubrica Minuto de Saúde, duas edições. Amanhã, duas edições. E sexta-feira, uma. Para não perdermos depois o fio à meada. Bom, Minuto de Saúde, que vai ter ainda nesta edição mais dois temas para escutar. Pimpinela com o Nudo na Garganta. E depois, Lana Del Rey com Summer Wine. Mas antes, Minuto. Minuto de Saúde com João Marques. Bem-vindos ao Minuto de Saúde. Esta semana o Minuto de Saúde fala sobre o pé diabético. Os números da diabetes. A diabetes é uma doença crónica que se caracteriza pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue e pela incapacidade do organismo em transportar toda a glicose, que é a substância que fornece energia proveniente dos alimentos. Pode afetar pessoas de todos os sexos e faixas etárias, sem diferenciação. Segundo as últimas estatísticas, a prevalência da patologia na população portuguesa, com idades compreendidas entre os 20 e os 79 anos, é de 12,4%, o que corresponde a um total aproximado de 991 mil pessoas. Todos os anos são descobertos novos casos. Só no ano passado foram detectados 623 casos, até então não diagnosticados diabetes, por cada 100 mil habitantes. Este conteúdo é desenvolvido pelo Dr. Pedro Castro Lopes, podologista. Com tristeza sin hablar, en aquel atardecer. Nos miramos sin llorar cuando ya partía el tren. No podía ser verdad, se moría nuestro amor y yo sola en el andén aguantando el corazón con un nudo en la garganta. Ya pedazos perdí tu amor con un nudo en la garganta. Te vi partir y al sentir que te alejabas pensé en morir. No te quise lastimar, no era esa mi intención. Yo quería solo amar, tú querías el amor. Si pudiera olvidar algún día este dolor, pero sigo estando aquí aguantando el corazón con un nudo en la garganta. Te dije adiós con el alma hecha pedazos. Perdí tu amor con un nudo en la garganta. Te vi partir y al sentir que te alejaba morir. Aunque ya ha pasado mucho tiempo, todavía sigo viendo tu imagen en cada tren que parte, en cada tren que llega. Con un nudo en la garganta te dije adiós con el alma hecha pedazos. Sentir que te alejabas, pensé en morir. con un nudo en la garganta. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingled too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you some unwind. Oh, some unwind. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Shining in my eyes, my silver spurs were gone, my head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Aqui está Lana Del Rey com Summer Wine. Grande música. Pois já são 11 horas e 24 minutos. É verdade. E o nosso programa está a aproximar-se ao final, mas ainda faltam cerca de 35 minutos. Já visitou a Antena Nova Informação? Saiba que na próxima semana vamos ter um informativo diário de sensivelmente 30 minutos. Chama-se Informa Brasil e é um misto, ou melhor, 40 minutos, peço desculpa. Chama-se Informa Brasil e é um... como é que eu posso dizer? É uma junção de vários mini-programas aos quais a Antena Web tem acesso. são programas informativos do Brasil, são programas exclusivos, são fechados, não são de produção independente para Libertad Mundo, não, são programas dos nossos, das produtoras às quais temos filiação, neste caso, por exemplo, há Sucesso no Rádio, há Central da Mídia, e vamos então passar a trazer estes informativos em 30, 40 minutos num espaço chamado Informa Brasil. É um programa naturalmente dedicado, enfim, às notícias no Brasil. Bom, Minuto de Saúde está chegando aí com a sua segunda edição de hoje, excepcionalmente, e mais dois temas. Mais dois temas, que são eles, primeiro, Franco De Vita, Se Não Estás, e depois, música de Zazie, La Rue de la Paix. São as próximas duas que vamos ouvir, mas antes temos um Minuto de Saúde com o João Marques. Bem-vindos ao Minuto de Saúde. Esta semana o Minuto de Saúde fala sobre o pé diabético, as complicações da diabetes. A diabetes acarreta várias complicações que variam consoante o seu tipo e o historial clínico do doente. Das mais comuns, destacam-se problemas cardiovasculares associados à aterosclerose, à hipertensão, às dificuldades de cicatrização cutâneas e às obstruções arteriais, que afetam sobretudo a circulação do membro inferior, com especial enfoque nos pés. No entanto, dados epidemiológicos revelam que a principal complicação de diabetes é o pé diabético, primeira causa de internamento de quem sofre desta patologia. A Organização Mundial de Saúde prevê que no ano de 2025 existirão mais de 350 milhões de portadores de diabetes. Destes, pelo menos 25% vão ter algum tipo de comprometimento significativo nos seus pés. Este conteúdo é desenvolvido pelo Dr. Pedro Castro Lopes, podologista. Las cosas tienen que cambiar, porque este punto todavía no sé. Si es que te importo, todo te da igual. Y yo que trato siempre de acercarme, de contenerme y mantener la calma, porque entiendo que somos humanos y nadie tiene la verdad en sus manos. Así que trato no tocar el fondo por precaución. Guantes de seda para no arañarte el corazón. Callarme cuando a veces tengo ganas de reventar, pero el silencio sería más inmenso si tú no estás. Si tú no estás, mi vida se me va detrás de ti. Si tú no estás, mi vida, yo no sé qué haré. Si tú no estás aquí. Me lo he dicho una y otra vez. Sé que las cosas tienen que cambiar. Y mientras tanto yo me como el coco, pensando si te toco o no te toco. Y tú que dices que no es importante, que hay otras cosas que valoras más. Pero lo siento, soy así de básico y mis instintos son bastante lógicos. Así que espero que me des luz verde para cruzar y demostrarte que no soy de piedra. No, no es verdad. Que de lo nuestro me preocupa todo, lo sabes bien. Y que sin ti sería casi imposible de continuar. Si tú no estás, mi vida se me va. Se me va detrás de ti. Si tú no estás, mi vida, yo no sé qué haré. Si tú no estás aquí, si tú no estás, mi vida se me va detrás de ti. Si tú no estás.

triste e pego outra vez pensando em você. Não dá pra evitar. O seu olhar me disse que ainda há tanta coisa pra se entender. Pra que controlar? Paz é tudo que eu venho tentando encontrar. Mas me vem a saudade fazendo lembrar. Tentei evitar, tentei esquecer tudo que me lembra você. Tentei não te amar, mas olho no espelho e nada de me reconhecer. Só vejo você. Se bate um desespero, no mesmo instante o que eu quero é você pra me abraçar. Já não importa o tempo, não tenho medo de me arrepender. Não vou controlar. Paz é tudo que eu venho tentando encontrar. Mas me vem a saudade fazendo lembrar. Tentei não te amar, mas olho no espelho e nada de me reconhecer. Só vejo você em mim. E eu sei que mesmo que eu tente, isso vejo você. Ela é Tânia Mara e trouxe-nos este tema, Só Vejo Você. Agora temos um momento interessante aqui no nosso programa. Bom dia, Antenoé. Interessante porquê? Porque o próximo poema chama-se O Pajem Loiro. Este poema é... Agora fugi-me aqui. Mas eu quero falar sobre este, sobre o artista de hoje. Eu enquanto procurei aqui uma informação, mas na nossa rubrica Poetas vamos trazer hoje um escritor que marcou. E marcou por vários motivos. Um deles foi o seu livro Canções, que foi o primeiro, não diria o primeiro, não sei, mas foi se calhar um dos mais mediáticos do século XIX, porque incidia diretamente sobre a homossexualidade. Deste escritor português, aliás, abordava a homossexualidade, não sei se ele era ou não, mas este era um escritor português, António Tomás Boto, nascido em Portugal, em Abrantes, mas faleceu no Brasil, mais provavelmente na antiga capital brasileira, que era o Rio de Janeiro. E nós deste poeta, eu tinha aqui o poema que é o Pajem Loiro, mas agora fiquei aqui um bocadinho na dúvida se era este que estava aqui. Bom, mas para todos os efeitos é um poema do António Boto que nós vamos escutar, e é um poema declamado por quem só o sabe fazer desta maneira, como eu sempre digo, mas não é clichê, é realidade. Não é um clichê, é uma realidade. Realmente, pelo menos na minha opinião, realmente é, sem dúvida, um grande senhor e declama, na minha opinião, como ninguém ou como praticamente ninguém. Ele chama-se Luís Gaspar, é quem nos traz esta rubrica Poetas, que hoje traz, então, o Pajem Loiro, de António Boto. Vamos ouvir. Andava a lua nos céus com o seu bando de estrelas. Na minha alcova ardiam velas em candelabros de bronze. Pelo chão em desalinho os veludos pareciam ondas de sangue e ondas de vinho. Ele olhava-me cismando e eu placidamente fumava, vendo a lua branca e nua que pelos céus caminhava. Aproximou-se e em delírio procurou avidamente e avidamente beijou a minha boca de cravo, que a beijar se recusou. Arrastou-me para ele e, encostada ao meu ombro, falou-me de um pajem louro que morrera de saudades à beira-mar a cantar. Olhei o céu, agora a lua fugia entre nuvens que tornavam ainda noite sombria. Deram-se as bocas num beijo, um beijo nervoso e lento. O homem cede ao desejo, como a nuvem cede ao vento. Vinha longe a madrugada, largando esse corpo que adormecera cansado e que eu beijara loucamente, sem sentir, bebia vinho perdidamente. Bebia vinho até cair. Fantástico. Fantástico este poema declamado aqui por Luís Gaspar. Ouvintes, chegamos ao final da nossa emissão do Bom Dia Antena Web. Eu despeço-me de todos vocês com um forte abraço. Agradeço imenso pela vossa presença. Foi com muito gosto que estive convosco. Fiquem atentos porque a programação vai continuar aqui no nosso, na nossa Rádio Antena Web e também nos outros canais. Às 13 horas eu estarei de volta para o Happy Nation, que esta semana, pelos vistos, vai ser assim, em direto. Mas pronto, são coisas da vida. Vamos seguindo com as últimas 4 músicas de hoje, e que são elas Fanny Lu com Tu No Eres Para Mi, logo depois música de Fangoria de Sfacciates, ainda ouvimos nesta edição também a música L'Aventurier dos Indochine e, por fim, a música Soy Loco Por Ti América de Ivete Sangalo. Ouvinte, obrigado pela sua presença, forte abraço e até amanhã às 10 horas. Pelo menos assim espero. Até lá! Que me dice que me quiere, que vivir sin mí no puede, que lo agobian los momentos en que no estoy junto a él, que siempre me había esperado, que era quien había soñado, la que su mamá quería pa' que fuera su mujer. Ay. En que mis ojos son estrellas, que mi risa es la más bella, que todos mis atributos son perfectos para él. Que si fuera un retratista, que si fuera un buen artista, yo sería su Mona Lisa y hasta un tango de Gardel. Y eso no lo traigo. Quiero que tú sepas que tú soy ninguna, que parezco una doncella de esas que hay que proteger. Que sus vicios ha dejado, que su sueldo le ha aumentado, que me promete la vida que yo siento merecer. Y eso no lo trago yo. Quiero que tú sepas que tú no eres para mí. Perdiste.